Chapadinha na praia. Tudo que eu mais quero é ficar bem chapada na praia. Chapadinha na praia. Pode ser cerveja, uísque ou vodka, mas traz boldinho pra mim.